Pronto. Dá oi pro pessoal. Não, vamos brincar. Eita, esse aqui. Uau, uau. Uau, uau. Oiê. Oiê. Uau, uau. Oi. Oi. Oi. Uau. Uau. Uau. Aqui. Abelha, é a abelha Maia? Aqui. Uau. Uau, tá aqui. Oi. Uau. Bom dia! Tá, pai, fica aqui. Esse aqui, ó, também para ficar. Bom dia! Porfírio! Hernandes, Leonardo, Vitor, Débora, Leonardo, a princesa acordada, Camila. Luciano, oiê. A neném tava meio com febre, dormiu agarrada com o pai e com a mãe, não foi, meu amor? Fecha aí, pronto. É uma boa técnica fechar assim, costas, porque aí não tem problema do dedo ficar, né, filhota? Oiê. Ok. Isso. Isso não. E aí, galera, beleza? Essa quina viva no pé do rostinho dela. Tô ligado. Fala, macho. Bom dia, princesa. Vitor, Daniela, Hernandes, Jalon, Luciano, Camila, Matheus, Marco Bittencourt, Leonardo. Fala galera, beleza? Família Barros. Agora vai adorar um robô pra ser sua amiga. Falei no último vídeo. Massa, Douglas. E aí galera, beleza? Ó, hoje. Cara, hoje é hard work hoje, viu? Porque ontem. Ontem ficou até 3 da manhã, 2 e meia. Cheguei em casa às 3. Gravando o segundo episódio da Habilidade do Futuro. Ficou bem legal. 5 habilidades do futuro. Vai ao ar nesse domingo, vamos começar a editar, a galera vai editar hoje, vai ter que entrar pelo final de semana. E aí, enfim, mas domingo entra no ar, segundo episódio, vale a pena ver, vai ser bem legal. Aí cheguei em casa 3 da manhã, o neném tava... Não foi linda. Oi, dá oi pro pessoal, olha. Oi. Ih, eu tô um cheirinho bom aqui. Que cheirinho é esse? Eu tô também sentindo. Vamos lá tirar esse totô. Não, ó, tem que tirar, não, senão fica tão perfeito. Não, não, não. Não, não. Não, pega aqui, meu amor. É, a neném tava dormindo, ou seja, hoje eu dormi quase nada. O que é isso aqui que tu quer, mulher? Aê! Aê! Vai lá pegar? Sim. Vai lá. E aí, galera, hoje eu queria... Não vai ser revista também hoje, não. Ontem eu fiz um evento GS1 no Brasil. GS1 é uma empresa que faz código de barra no Brasil. Quer te pegar, pegou. Eita, pegou a foto. Pronto. E, pô, foi massa o evento. O evento, pô, conheci o cara da 3M. Eu falei que eu era o maior cliente dele de post-it, né? O Serafim, marca da 3M. O Rasquilha também. E, troquei uma ideia com o Miguel Nicoleles, que ele conhece, é o maior cientista brasileiro, eu acho, um dos maiores do mundo. Aquele cara que fez o negócio do exoesqueleto na Copa, sabe? Que o cara chutou lá a bola e tal. E troquei uma ideia com ele. Queria só compartilhar um pouco da ideia que rolou com ele lá. Antes de começar, né? E, primeiro de tudo, o trabalho... Lembra que eu falei, acho que outra live aqui, que quando eu... Teve um jantar com o Peter da Amor essa semana. Peter falou que dentro de 17 anos vai rolar conexão do nosso cérebro com a nuvem, né? Ou seja, a gente vai poder pensar em alguma coisa e pela mente acionar uma Wikipedia, qualquer outra coisa. Enfim, uma interface do cérebro com o software, né? E basicamente é isso que o Nicoleles faz na vida dele, né? Ele cria interfaces cérebro-software, porque, para pensar, o lance lá do exoesqueleto da Copa, de ter uma pessoa que é paraplégica, do corpo tetraplégica, sei lá, ele, se você para pensar, o que é? O cara imaginava dando um passo, criava a imagem, ele usou muita palavra imaginar. Imaginar é criar imagem. Então, o cara tetraplégico imaginava dando um passo e essa imaginação, esse comando cerebral, ele criou uma interface com a estrutura metálica, né? Lá. Quem me lembra foi isso aqui, ó. Exoesqueleto. Copa do Mundo. Assim. E essa imaginação, esse comando cerebral, ele... Tu quer ver, meu amor? Papai. Vem cá, meu amor. Ó. Ó, ó, filhota, como é que é? Isso aqui é o exoesqueleto. Que esse moço, ele não pode andar. Aí, tio Miguel botou nele esse negócio aqui, ó. Ele vestiu, esse é tio Miguel. E aí, o cara, ele pensava com o cérebro dele e o cérebro... Essa aqui já é a versão high-tech, né? E que não vai demorar muito, viu? Porque tudo começa aqui, né? O protótipo, a gambiarra funcionou, neguinho dá o trapo, dá um tapa, não sei o quê. E, enfim, robô controlado pelo cérebro da mobilidade a pessoas com paralisia. E como eu falei, basicamente é isso, é uma interface do cérebro com o comando robótico da parada ali, né? Inclusive... Ele fez de um jeito que acendiam as luzes na hora que vinha o comando cerebral para simbolizar melhor. E isso é muito foda, né? Isso é muito foda. Isso é o Robocop. Robocop é isso. Robocop é um cérebro colocado dentro de uma lata, né? Que está conectado com o outro. E aí os movimentos do corpo. E aí, meu amigo, uma vez que cria essa interface, é só esperar... O tempo, as pesquisas, a curva exponencial da tecnologia para o negócio ficar mais barato, mais eficiente, mais barato, mais eficiente, mais rápido, mais barato, mais eficiente, mais rápido e por aí vai. E aí eu ia falar que teve um jantar da Singularity com o Peter Diamandis essa semana e o Peter falou que, segundo o Ray Kurzweil, segundo eles, né, em 17 anos. Ter facilmente esse link e a gente vai poder conectar nossos cérebros na nuvem. De forma genérica, né? Todo mundo. Genérica não, de forma abundante, mainstream, né? E isso é foda, né? Assim, eu fico pensando, pô, 17 anos, a menina tem 2, ela 19 anos, ela tá plugando essa porra aqui e tal. A resposta da pergunta que você fez pro cara da Singularity, qual a pergunta mesmo? Aí ontem, com o Nicoleles, eu perguntei para o Nicoleles, eu fiz duas perguntas. Primeiro, quando eu falei que tinha estudado da Singularity, eu senti microexpressões no rosto dele, é porque a singularity, o nome da escola é singularity, por causa da teoria do cara, que a singularidade humana vai atingir, vamos se unir com as máquinas e tal, e aí ele falou que acha que essa teoria é meio furada, que é muito sensacionalismo, esse negócio do Ray Kurzweil, eu também acho um pouco, ele fala que 2040 vai virar Matrix, nós e a máquina vamos virar a mesma coisa, todo mundo vai estar plugado numa rede. Eu acho meio viagem, mas também acho meio possível, né? Eu até falei para ele que a escola que eu estudei singularity, apesar do nome, ela não prega isso como religião. As pessoas têm essa visão, inclusive ele. Agora, a pergunta mais legal que eu fiz para ele, para o Nicoleles, foi: Nicoleles, o que você acha de artificial creativity? Ou seja, criatividade real sendo gerada por um software, por uma máquina. Impossível. Impossível, não dá. Criatividade real não dá. O software pode combinar muitos dados, muitas coisas, mas criatividade real só o cérebro humano. E me deixou feliz isso. Né? Corroborou a minha teoria de que criatividade é uma das habilidades do futuro. Que seja o que vier nesse futuro aí louco, que o Ray Kurzweil fala uma coisa, cada um fala outra, mas que vai ser louco, é isso. O futuro vai ser louco, o futuro próximo, o futuro da minha filha, quando ela tiver 18 anos, vai ser louco. E criatividade vai ser uma habilidade que vai diferenciar. Fazio? Dá uma olhada aqui. Cabeças pensantes acordam tarde, porque você acorda tão cedo. Eu tomei a decisão de acordar cedo, eu acho que. Cabeças pensantes acordam tarde, acho que isso não é uma verdade verdadeira, não. Acho que cada um tem que... Isso eu aprendi com o Movie App do Goff. Cada um tem que ir se investigando e entendendo o que é melhor para você, testando o que é melhor hoje. Não quer dizer que vai ser melhor sempre, então não é ah, não, eu sou assim, eu sou um cara da noite. Na comédia eu era um cara da noite, mas agora eu não sou mais. Tenho um filho agora, esse filho vai acordar cedo, e esse papo aqui me decidiu acordar cedo, e acaba aqui, eu já resolvo um bocado de coisa da empresa, tenho uma equipe agora, enfim, em cada contexto de vida, existe um contexto de horário, né? Boa pergunta, Arthur. Se criatividade é criatividade, porque o robô não pode fazer? Eu falei com o Nicoleles sobre isso. É, quase essa pergunta. Ele falou, o problema não é só gerar proposição criativa. O problema é a capacidade de entender o que você criou, de significar o que você criou, de decodificar, porque, sim, a máquina pode pegar um bocado de dados e sair cruzando esses dados e dizendo o que é que tu acha a solução? Mas ela não consegue significar, avaliar, julgar, ter senso, e aí não adianta, né? Não basta só ficar aleatoriamente. A máquina não consegue aleatoriamente ficar pegando um monte de dados e propondo what if, pode ser. Mas aí tem que ter uma mente humana para dizer. Encontrar o significado daquilo e compreender aquilo, né? Que essa tecnologia toda pode ajudar uma pessoa simples como eu que faz bolos e pães na garagem de casa. Érica, primeiro que isso que você faz hoje, né? Então, a vida, a gente pode fazer várias coisas na nossa vida. Então, eu acho que se abrir as tecnologias, abre a sua mente para novas possibilidades. Segundo, dentro do que você faz, você pode criar tecnologias, fazer tecnologias que otimizem seus processos e como você faz, para você ter mais tempo para fazer mais ou para não fazer nada. Eu acho que a tecnologia pode otimizar a forma como você comercializa, divulga e promove isso aí. Não necessariamente os robôs em si, naquele estereótipo humanoide, mas eu acho que rotina da manhã do autor de abundância. Ah, tá. Tá no vídeo do meu celular, eu vou botar legendas e vou postar. Eu fiz uma pergunta para ele e gravei outras duas perguntas. Queiroz ao longo da vida na Cloud, ele fala no curso de aprendizagem criativa, livro sobre liderança e trabalho em equipe. João, depende muito do contexto, bicho, de que tipo, que nível de liderança. Por exemplo, eu gosto muito do MBA da vida real, o MBA da vida real do aquele cara fodão com a mulher dele, esqueci agora, MBA da vida real. Eu acho super legal, mas assim, tão grande esse assunto, né? Liderança, né? Assim, que porte de empresa faz um pouco de diferença? Que tipo de dor de liderança? Muitas dores dentro do universo de liderança, né? Criatividade e recombinação, desapegado padrão, necessário a máquina ter um corpo onde as informações podem ser mapeadas. Não entendi muito bem, Rafael, o que você quer dizer. Rotina da manhã do autor do livro. Vou postar para você, mando o vídeo com legenda. Técnica para ser inteligente. Hard work, papai. Hard work. Primeiro, o que é ser inteligente? Né? Acho que essa é a pergunta primeiro, Camila. No episódio 2 que eu gravei ontem, eu gravei uma hora, vai ser uma hora. Eu não me preocupei com o tempo. Eu quis entregar o que eu achava que tinha que ser entregue, em que eu analiso as múltiplas inteligências de Gardner, cruzo com outras teorias mais recentes e chego na minha teoria das 5 grandes inteligências. Então, não tem técnica para ser mais inteligente, ponto. Tem técnica para desenvolver cada tipo de inteligência. Para desenvolver inteligência criativa, curso de reaprendizagem criativa. Tem inteligência intrapessoal, interpessoal. Aí tem teoria de Gardner, mais outras que eu adicionei. A máquina divergiria e a mente convergiria. Perfeito, Porfírio. Sim. É capaz de divergir, de dar tiros loucos assim. Por que muitas pessoas têm problemas de ser criativa quando é preciso ser? Ana, é basicamente esse é o assunto do meu curso inteiro, né? Acho que umas 20 horas de aula só analisando isso. Quais foram os bloqueios que fizeram que a gente deixasse de ser uma criança criativa, porque as crianças são extremamente viajadas, extremamente criativas. À medida que cresce, ainda perdendo esse poder. Camila, preciso da sua ajuda para entender minha mente. Não sou um mega especialista em mente, tá? Estudo para fins meus, não sou um cientista. Mas, Camila, eu acho que o reaprendizagem criativa vai ajudar fortemente a abrir sua mente. Deus ajuda quem cedo madruga. Agora, ser é bom. É como se me colocasse no topo do meu jogo. Sim, eu nunca acordei cedo. Tenho 34 anos. Passei 33 anos acordando entre 10 e meio-dia. Fora na escola, né? Claro, mas... E tô muito feliz de estar acordando mais cedo agora. Tá sendo muito produtivo para mim, muito legal. É Marina Bela, isso aí. Um tetraplégico para pilotar um carro. Cara, é incrível como a tecnologia permitir acessibilidade a pessoas com todos os tipos de deficiências motoras e mentais, que chama, como é deficiência cognitivas, né? Muito louco, né? 10 anos atrás... Cara, o Bill Gates lançou um livro, Estrada da Informação, eu acho, nome Estrada do Futuro, Road Ahead, e em 96, é legal ver as matérias do lançamento desse livro em 96, que é um livro que fala do futuro, e a galera tem uma que o cara fala assim, e se imagine em 2025, que quando você quiser assistir um conteúdo, você não vai precisar passar na TV, porque você vai ter acesso a uma grande rede para passar aquele conteúdo na hora que você quiser. Netflix, YouTube. E no papo em 96 era imagine 2025. Isso aconteceu, na verdade, em 2005. Vê que louco. Ó, vou encontrar aqui, ó, esse artigo. Bill Gates, Road Ahead. Imagine It's 2025. Deixa eu encontrar aqui essa matéria, porque... Vê se eu encontro aqui. E Watch. Fiction. Tô buscando palavras aqui para encontrar. Acho que achei. Vê isso aqui. Isso é um grande exemplo. Isso é um grande exemplo de um dos pilares dessa questão de tecnologia, que é como a mente humana, como nós, somos ruins em fazer projeções tecnológicas, porque nós projetamos linearmente e a tecnologia cresce em outro ritmo, numa progressão exponencial, como fosse PA e PG, né? Então, ó, vê essa frase aqui, ó. Não postou, não. Ah, tem limite de caracteres. Então, aqui. E aí, ó. Imagine que é 2025. Isso foi em 96, tá? Imagine 2025. O mundo está conectado por uma vasta e de alta capacidade network. Em cada casa da América tem um digital telecosm device. Que porra é essa? Smartphone velho, né? E aí a segunda parte. Você quer assistir o seu favorito e você não precisa esperar para que ele saia na TV. Instead, você pega o seu feed digital direto do produtor do sitcom, do canal do YouTube, do produtor do sitcom ou do Netflix. Eles projetando que em 2025 a gente ia ter vídeo on demand. É isso que eles estão falando. Foi que a gente teve vídeo on demand. O YouTube, vamos pegar o YouTube, que significa Foundation. Quando o YouTube foi fundado? 14 de fevereiro de 2005. Ou seja, 2005 para 2025. Ou seja, o articulista do Los Angeles Times, especializado em inovação, que estava fazendo uma análise do livro sobre inovação, ele fez uma previsão e errou com 20 anos. Aconteceu 20 anos antes. Acho que esse é um grande exemplo de como nós somos ruins em fazer previsões, como a gente sitcom, série de comédia. Gates também tem escrito asneiras enormes. Sim, claro, Paulo, mas todos nós escrevemos, todo mundo que se sujeita a falar sobre o futuro, a falar sobre inovação, tem que estar muito ciente de que vai falar asneiras. E, ó, futuro do Facebook. Nada aqui nesse vídeo, ó, Murilo Gann, que eu falei há 4 anos atrás, minha opinião sobre o futuro do Facebook, mas eu falei, coragem para falar, sem se preocupar. Futuro do Facebook, nesse vídeo. Já nesse outro, eu mandei bem. Futuro dos idiomas, eu já mandei bem, porque o que eu descrevi aqui há 3 anos atrás foi criado hoje em dia, o fone que... Futuro dos idiomas. Não fazemos previsões, projetamos expectativas. Perfeito, projetamos expectativas, é. O que é preciso para ser milionário? Tem que ser criativo? Camila, eu faria a segunda pergunta. Por que você quer ser milionário? Acho que essa é a pergunta. Porque quando nessa pergunta, a gente pode, entendendo melhor a motivação para ser milionário, a gente pode descobrir que, na verdade, não precisa ser milionário. Ou, enfim, é importante cavar o que é que está por trás desse objetivo de ser milionário. Falar asneiras é um fracasso bom, exercitamente, perfeito. Até amanhã no Awake. Awake do Jerônimo, amanhã, como patentear ideias. Como não ser roubado. Beto, nunca patenteei uma ideia no Brasil. Lá na Singularity eu patenteei uma ideia nos Estados Unidos. Não sei como funciona, mas eu diria que as pessoas têm tanto medo de ter as ideias roubadas, tantas ideias, e que, por isso, elas nunca são executadas. Então, dito que ideia, de onde vem uma boa, vem outras. E sempre que eu tenho boas ideias, eu compartilho. Quem acompanha meu podcast, Gancast, várias ideias de negócio que eu fiz no episódio. Tive uma ideia aqui. Quem quer montar? Quem quer fazer? Né? E por aí vai. Planejar o futuro minimalista, essencialista e autônomo. Legal, Paty. Gosto desses conceitos. Minimalista, essencialista e autônomo. Eu sou minimalista zero. Eu sou minimalista zero. Mas concordo, faz muito sentido. Autônomo, com certeza. O documentário do Ray é do caralho. Já foram 3 vezes, Nath. É nóis. Como será o futuro dos professores? Eles ainda terão utilidade? Eles vão ser sempre necessários, mas, como toda profissão, eles vão ter que mudar um pouco a forma como eles fazem. É, eu diria que a grande maioria dos professores ainda está no modelo eu falo, vocês escutam, eu falo, vocês escutam. E eu acho que o professor, cada vez mais, ele tem que ser um mediador do conhecimento, porque o conhecimento está por aí, né? Cada vez mais, no meu curso de criatividade, a gente investe em outras camadas de conectar as pessoas, de interagir mais, de propor exercícios, de propor dinâmicas, porque o processo de aprendizagem, de retenção do conhecimento, ele ocorre principalmente quando há execução, quando há ação, quando as pessoas fazem, e não só quando ouvem, ou, e quando for para ouvir, que seja uma aula extremamente desenhada, engajadora, que faça as pessoas quererem ficar assistindo, e não que elas sejam obrigadas a ficar assistindo, porque é difícil demais aprender por obrigação. Quando a gente aprende por obrigação, por coerção, é muito difícil, é muito doloroso. É muito pouco eficiente esse processo. Murilo, meu irmão, seu curso ensina a transformar ideias ruins em ideias médias e assim, sim, com certeza. Com certeza. Se você está buscando isso aí, a minha dica apenas, Matheus, é não entre no curso... Eita, peraí. Onde é que ele fala aula? Não entre no curso obcecado com esse único propósito. Entre com a mente aberta, porque isso que você falou vai ser a consequência natural de um monte de outras coisas que vão acontecer. Entre com o coração aberto na parada. Design sprint. Não sei se é o que eu estou pensando, um sprint de design thinking, é isso? Conheço o conceito de design e o conceito de sprint. Aprende mais quando se diverte, quando é prazeroso, perfeito. Por isso que eu acho que a combinação de humor, de informalidade, de leveza com a educação é do caralho. Professores serão curadores, Cláudio Vegas, porque concordo demais. Eu assisto técnica de criatividade várias vezes, Nelson. Porra, Nelson, que massa, velho. Tá sempre aqui, sempre pega uma parada diferente. O curso Técnicas, pessoal, quem quiser conhecer, é um curso que ele... É uma parada que é um curso que está dentro do meu curso de criatividade, mas que ele é. Você pode se inscrever separadamente nele. Galera, tô aqui para anunciar. Peraí, é esse aqui, ó. Reconheceu técnicas, é esse aqui. Você pode se inscrever nele a qualquer momento, não depende de turma. Já o reaprendizagem, a gente faz por turmas. 10 de julho é a próxima turma. Porfírio, curso é game changer. É nóis, papai. O futuro do ensino à distância é realidade virtual? Gustavo, eu acho que a realidade virtual vai ser um dos futuros, uma das ferramentas, uma das formas. Eu acho que depende do assunto, do conteúdo, de quem está na outra ponta ensinando, do contexto de cada um. A realidade virtual vai ser uma das grandes ferramentas, é algo que a gente quer e desenvolver. E a gente... Cara, eu já visualizo fazendo muita coisa foda com a realidade virtual. A gente ainda não começou na KLS fazer muito isso, por falta de braço, de recursos, por enquanto, mas tá no nosso roadmap tecnologia aí, evoluir muito nisso. Muito bem feito e só aula foda, Nelson. Valeu, velho, engajadora. Massa, curso é game change, Porfírio. Legal. Eu compartilhei uma ideia do pacemaker eletrônico no congresso. Isso depois de ter feito pedido de patente. Então, anos depois, 2017, fiquei feliz. Não sei se eles copiaram, se que a ideia é a mesma, não acho ruim, só acho que poderia ser melhor. Cara, eu prefiro, uma ideia que eu tenho e que eu não consigo executar, eu prefiro dar para o mundo e que alguém execute. O curso condiciona o cérebro a ser o solucionador do problema automático. Massa, Paty. Design sprint para testar uma ideia em uma semana. Ah, tá, ok. Então é o que eu pensava. É o que eu pensava. Um sprint de execução. Tem um livro sprint, no Vale do Silício, no Google usa muito isso, né? Um sprint de execução. É um Lean Startup em uma semana. Lean Startup misturado com Design Thinking. Experimentação, teste em uma semana. É uma mistura de Scrum com Design Thinking com Lean Startup. Como diz o Felipe Neto, menos Machado de Assis e mais Harry Potter nas escolas. Legal. É, eu acho, Beto, que tem que dosar. Eu acho que tem que ter um pouco de Machado de Assis e um pouco de Harry Potter. O importante, eu acho, é dar opções. É, não todas as opções, mas para mim, livro para didático tinha que ser assim. Em vez de dizer, leia esses 10, devia ser assim, ó, tá aqui os 50, escolha 10. Isso é um exemplo de dar limites no Cri-Cri. É, esse é um assunto muito recorrente, né? No limites. Então, dar limites, mas dar opções. Então, dizer que é só 10, tem que ler os 10, é limitar demais. Dizer que pode escolher qualquer livro do mundo é expandir demais. O dinheiro da Nike. Pierluisi Piazzi, já vi várias, não palestras, já vi livros dele, já li 2 ou 3 livros dele. Sensacional. Gostaria muito de ter conhecido ele. Escola chata e games da hora, não dá pra competir, é mesmo. Eita, 7h46. Galera, bateu nosso horário. Ó, quem não viu Habilidades do Futuro, porra, assiste aí a nova versão. Aqui, ó, esse link, Habilidades do Futuro. Ontem fiquei até 3 da manhã gravando o segundo episódio, que ficou muito massa. Esse primeiro episódio, quem viu o anterior, ele foi só uma regravação, alguns exemplos diferentes, algumas resenhas. O segundo episódio já tem uma diferença maior, melhor, tudo qualidade visual, como também tem uma quinta habilidade na parada. Então assisto aí, aproveito o final de semana para ver o episódio 1 e domingão, episódio 2, habilidades.keeplearningschool. Até segunda-feira, galera, vou pular o sonho em dia, é verdade. Apesar que agora eu não vou conseguir dormir agora. Agora eu vou, acordei, vou aqui e daqui a pouco dou uma cochilada. Não fui pro Radio do Papai, Nelson, que pena, mas foi um show, foi massa. Vai no próximo. Secreta na área. Eu achei com você vestido da Ponte Preta. Primeira camisa que eu encontrei, vou pegar essa camisa aqui. Só para confundir as pessoas. Por que será que é Ponte Preta? Será que tem alguma coisa? Cheiro, valeu, galera. Ó, seguinte. Eu falei negócio de livro. Toda vez que a gente bater 200 pessoas, não batemos ainda, eu vou não só indicar livros, que indicar é muito pouco, eu vou dar livros. Então, divulga aí pra galera, pros amigos. Como eu falei, basta divulgar para uma pessoa, um amigo. Próxima semana, tô aqui todo dia. Quando a gente bateu 133 agora, chegou um pouco mais. Quando bater 200 pessoas ao vivo, eu vou dar livros. Eu vou fazer algum critério aí de sortear pessoas e vou mandar algum livro legal para casa das pessoas. Então, divulga aí, ajuda aí. É nóis, galera. Cheiro!